Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa, ou do nosso Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Depois de algum tempo fora do ar, estamos já de regresso para lhe trazer então mais uma edição de um programa dedicado à música instrumental. Possivelmente, dentro de algum tempo, não será o único, mas quem sabe, portanto, quem sabe um dia teremos ou tenhamos companhia, mas sem certezas, para já são apenas possibilidades. De todas as formas, vamos hoje trazer aqui um nome muito especial para a música instrumental portuguesa, que são os Danças Ocultas, um grupo de concertinistas que se dedica então a um uso extraordinário da concertina, portanto, deste instrumento. Vamos aqui trazer 6 temas dos Danças Ocultas, que já lançaram, se não estou em erro, 4 discos. Vamos ouvi-los hoje com alguns dos temas destes 4 discos. Primeiro Quartetra, depois Dança Primeira e ainda Outubro. Estes 3 temas fazem parte do mesmo álbum, um álbum homónimo, ou seja, com o mesmo nome do grupo, Danças Ocultas. E são então os 3 primeiros temas que vamos ouvir. Nós aqui só temos apenas 3 discos. Vamos então aqui ouvir estes 3 temas. O primeiro, como disse, chama-se Quartetra. We'll be right back.

Já cá estamos de novo, agora para a segunda intervenção deste Nota 7, aliás, a segunda e última. Vamos ficar com dois temas do álbum Pulsar. Os temas chamam-se Alchimie e Alento. Este Alento é talvez das faixas que mais admiro ao par de Quartetra. É a faixa número 9, então, deste Pulsar. Vamos ficar com Tarab, também um tema, mais um tema homónimo, ou seja, aliás, neste caso é uma faixa de título, porque o álbum tem precisamente o mesmo nome. São as três últimas desta edição da nossa Nota 7. Amanhã há mais e eu estou a contar consigo desse lado aí no canal 2 da Rádio Interweb. Envio-lhe desde já um forte abraço. Já de seguida chega mais uma edição da Gira Som para conferir então as principais músicas que tocaram durante a semana nas edições diárias das 12 e das 16. Vamos então ficar por aqui. Ficamos com Danças Ocultas. Recordo os temas que acabamos de ouvir e os que vamos ouvir agora. Quartetra, aliás, exatamente Quartetra, Dança Primeira e Outubro. Estes foram os temas que acabamos de ouvir e por esta ordem. Agora, igualmente por esta ordem, vamos ouvir também outros três temas. Já lhe disse quais são, mas volto a dizer-lhe. Alchimie, Alento e Tarab. Os três temas ainda vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7 para fechar as portas por hoje. Fique bem, tenha uma boa tarde e até amanhã. كأس سخنورين تشفيك من ألف علة كيمياء كيمياء ترضيك فاشرب وحول حال بؤس نعما يسرك حالا